Autorizado, Senai 6143. Autorizada até a interseção Papá, reporte para ingresso na 197, Lima até o Zulu. Trip 5219 decolou 05, controle 119 decimal 35. 1935 ou 1208, confirme. Controle o trip 5219, boa noite. Trip 5219, boa noite, contato radar, suba para o nível 200, sai da árvore. 200, sai da árvore. É, confirme, está livre da restrição para o trip 5219? Livre, trip 5219. Muito grato, trip. Tango Alfa Hotel, complexo final de Tango Torre, 1895. 118.95? Afirmo. 118.95, Tango Alfa Hotel. Torre Salvador, boa noite, Papa Romeu, Tango Alfa Hotel. Tango Alfa Hotel, prossiga. Está estabilizado, iniciando o procedimento, Tango Alfa Hotel. Confirma intenções, pouso 990? Afirmativo. Continue a aproximação, aguardando autorização para pouso. Prossegui aguardando autorização, Tango Alfa Hotel. Zulu, mantenha a posição em aguardo. Hello, good evening. Contact 077. Tango Alpha Hotel tem livre pouso na 90, janta de 100 graus com 12 nós. Livre pouso 1-0, já baixado e travado, Tango Alpha Hotel. Hello, good evening. Contact 077. Contact 077, maintain position and wait. Alright. Canal 143, desce para 2000 pés, autorizado sinal ILS, aporte estabilizado. Busse, autorizado ILS, Hotel Zulu tem livre decolagem da 107, o vento é de 100 graus com 12 nós. 077, line up and wait, runway 10. Condor 077, lining up, runway 10 and wait. Hotel no solo 10, livre à direita no 21 decimal 1. Motel Zulu decolou 10, controle 120 decimal 8. 1208, Limotel Zulu. Salvador, Papatango, Lima Hotel Zulu. Lima Hotel Zulu, boa noite, contato radar, Salvador Lima 240, saída da moto. Ciente, Lima Hotel Zulu. To take off runway 10, wind 100 degrees, 11 knots. Runway 077, clear for take off runway 10. Afirmativa, até a barba, reporte livrando, agilizando. Matar o Zulu confirma e pro ideal pro destino. Ei, Fox, Fox, até a próxima. Na escuta de Motel Zulu. Informa pro ideal pro destino. Contact approach 120.8. 120.8, Condor 077, bye bye. Bye. Ciente, Lima Hotel Zulu. Roger, on the Condor 077, passing 1800, climbing fly level 290 and bound Momo. Condor 077, radio contact, climb flight level 290, Momo departure. Momo departure, climb flight level 290, Condor 077. Na 3894, desça sem restrições a 2000 pés, ajusta no 0, no 0, autorizado sinal ILS, porta estabilizado. 143. Sananiano 43, complexo final de Samir Torre, 1189. 295, obrigado, Sérgio. Torre, boa noite, o Chanel 6143. Ô, chamei 143, muito boa noite, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso. A sua escuta. Decolou 1-4, controle 1-2-0, decimal 8. 1-2-0, 8, boa noite. Boa. O Xalé 1-4-3, cheque trem, altímetro marca agora 1010, tem livre pouso na 1-0, vento de 100 graus com 12 nós. Livre pouso 1010, trem baixo travado, 6-4-3. Controle, boa noite, trip 5464 na subida Pucca. Trip 5464, boa noite, contato radar, suba para o nível 190, voe direto Pucca. Direto Pucca, trip 5464. 3567, está pronto com a espera da 10, visual cronograma pousando. Gente, após o pouso do Airbus 322 Chanel, a Lima mantém pista 10, tá 3567. Após o pouso do avião, a Lima mantém, tá 3567. Meia 143 no solo às 1-7, vai livrar direito, ingressar na Alfa e manter posição antes daquilo, ok? O Temer Nasco vai taxiar ali naquilo. Ok, vai vir Alfa, manter isso aqui no 6143. Pode ser o solo em 121, decimal 1. 1211, por favor? Afirma. Obrigado. 5567, tem livre decolagem da 1-0, venta de 100 graus com 10 nós. Golo 97, boa noite, autorizada a chegada bom, desça para 4.000 pés, 2.100, 1.0. CP 5219, sendo centro do Recife, 1260 e Alpine, 1288. 60288, trip 5219, uma boa noite. Boa noite. 3894 no ILS Visual. São 3894, complexo sinal de Sami Torre, 1895. 3895, obrigado. Da 3567, decolou ao 19, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, boa. Controle alterna 3567, uma boa, 2000 na árvore. Então, 3567, boa noite, contato radar, suba para o nível 360, sai da árvore. 360, TAN 3567, pode voar direto árvore ou elefa? Autorizado, elefa. Direto, elefa, graças, TAN 3567. Lima Céu Zulu, estamos no centro do Recife, 1260 e alterne 1288. 260, 288, Lima Céu Zulu. Hotel 3894, livre pouso no 0, vento 090 graus e no 0 norte. Livre pouso visto no 0, 3894. TAM 3645, na escuta? Levante, escuta, levante. Visual com tráfego da TAM Airbus 320, após o pouso do mesmo, a linha e mantém a pista no zero. Levante, após a linha mantém no zero, levante. Pilots unable 126, advise. 125.5, is unable 126.85. 3897, espera do zero, pronto. 3894 no solo agora aos 23, 1291. 211, 3894. Uno 645, sem nível de decolagem da 10, vento é de 100 graus com 10 nós. Então, 3897, após a rolagem do tráfego da Gol, a linha mantém pistão na zero. A linha de cola na zero, a linha mantém na zero, 3897. Recife 1260 e Alterne 1288. 1260 no 1288 com Recife 3567, obrigado, boa. Gol no 971, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS, porta estabilizado. Controle, boa noite, gol 645. Gol no 645, boa noite, contato radar, lançado nível 360, voo direto Leda. Direto Leda 360, 645. Ano 645, controle. Tem livre decolagem da 1-0, vento é de 100 graus com 12 nós. Tem livre decolagem da 3564, estamos centro Recife, 12545 e alterne 12685. 712545, alternando 2685, 35464, boa noite. Boa noite. Decolou agora aos 28. Controle 120, decimal 8. 208, obrigado, boa noite. Boa. Charlie, boa noite, eu tenho 3897. Então, 3897, contato radar, subaforo nível 340, autorizado direto Leda. 340, direto Leda, 3897. Salvador, muito boa noite, Oceania 6201, decolado cruzando 1500 pés. Oceania 6201, boa noite, contato radar, suba para o nível 360, vai direto Lida. Direto Lida, subindo para o 360, Oceania 6201. Estabilizando o localizador, Luno 971. Luno 971, complexo final, Sam Torre, 1895. Gol no 645, chame Centro Recife, 1251 e alterne 13325. O Gol no 971, no livre pouso na 0, vento 090 graus, na 0 nós, o ajuste no 00, bom voo. Bom voo. Livre pouso, terça na 0, Gol na 0, 1971. Sam 3897, Sam Centro do Recife, 1251 e Alter 13325. Ok, Recife 1251, 13325 para o Sam 3897. Solo 361, agora solo em 1219. Solo 219, 0971, Gol Oscar Luiz, que ajuste no 090, reporte na Oscar. Tá alinhado e pronto na cabeceira 197. Cabo que Luiz, que vento 080 graus, no 2 nós, livre decolagem da 197. Deixa no 090, reporte na papá. O Serratão copiou a torre. Ajuste no 010, reporte na papá. Tente, reporte no ponto de espera da 17, reporte na papá. Cabo que Luiz, que decolado ao 50, confirme intenções. Gente, então chame agora o controle em 120, decimal 8. O Romeu Serra Tango, autorizado ingresso na 17, reporte alinhado e pronto. Bravo que Luiz, que boa noite, mantém as condições visuais, ajuste no 010, reporte para o da barra. Serra Tango, vento 080 graus, 90 nós, livre decolagem da 17. Sim. Controle Salvador, boa noite. Papapá, Romeu Serra Tango. Papá Romeu Serra Tango, boa noite. Contato radar, suba para o nível 430, vai direto Leda. 430, direto Leda, Romeu Serra Tango. Boa noite, 66, boa noite. Autorizado direto Duna, desça para o nível 050. Boa noite, Oceano 259, boa noite. Autorizado a linha de decolada 190, vento 080 graus, 129. Lira, fala na 259. Gol 1168, boa noite. Autorizado ser essa dona, desça para o nível 050. Romeu Serra Tango, Xami Centro Recife, 12545 e alterne 13325. 12545, Romeu Serra Tango. Correção, 1251 no Romeu Serra Tango. 1251 no Romeu Serra Tango. Gol no 866, desça para 2000 pés, 2000 no 0, autorizado final LS, passo estabilizado. Na 6259, decolada 01, controle 1, 20, 8, bom voo. 208, bom fim domingo. Boa noite, o Xanamea 259. Xanamea 259, boa noite, contato radar, suba para o nível 360, voo direto Leda. Tá, o 360, voo do Leda. Obrigado, 6259.